Emissora Rural, a voz do São Francisco, ZYI 780, onda média 730 kHz, onda tropical 4.945 kHz, baixa de 60 metros, Petrolina, Pernambuco, Brasil. Mais uma esperança se renova com a força do trabalho, o estímulo da fé e o amor ao próximo. Encerramos mais um dia do labor de concretizar os sonhos por uma vida melhor, repleta de certeza e momentos felizes. A emissora rural estará com você durante mais este dia.